6251. Bom dia. Para Guarulhos eu tenho aprovado o nível de voo 360. Pronto para cópia? Pronto para cópia. 251, a informação acabou de mudar para Golf. Autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Apres Luno 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 1 no 9.8, transponder 5150, China 6251. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via Apres Luno 0 até Tango Bravo Eco, decora da Golf. Após a Israel, não pode. Controle 1098, 1150, vai levar informação ao Golfo. 5 no 50, cotejamento correto, nenhuma mudança significativa entre a Fox e a Golf, senhor. Portão 5, chame pronto para o pushback, senhor Meta. Entrada, camará para o localizado, Oceania 6251, chame táxi. Alfa, Pulsanar 6251, 7365 a bordo, 5 horas e 45, até no Pulsanar 6251, táxi via Índia para o ponto de parada pista no 0, chama a torre 118-95, ajuste no 0 no 4. Táxi até o ponto de parada 0, lá, torre 2195, obrigado, bom trabalho. Bom dia, tá 3399 com a Golf pra Guarulhos. Copia, tá 3399. Temos. Tá 3399, autorizado Guarulhos, via Upsilon 10, Taubaté, conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5154, o controle Salvador opera em 119.8. 4-0 Guarulhos, no pêndulo 10, Taubaté, da 10, pula direita, da Eula e da Mótica, com 5-1-4 e 19-8 para o 3-3-9-9. Correto, tá 3-3-9-9, chame para posicionamento. Torre Salvador, bom dia, Oceaner 6251, próximo a ponto de espera, pronto. Oceaner 6251, autorizado alinhar e decolar, pelo 0. Tempo 1-0-0 graus, 0-5 graus. Autorizado alinhar e decolar, pelo Oceaner 6251. Oceaner 6251, decolador 33, controle, 119, décima 8. Controle agora, 119,8, obrigado, bom trabalho, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, Oceaner 6251, decolou na sua escuta. Elevador 51, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, via saída da EL, autorizado direto Leda. 940360, perfil da Dael, autorizado direto Leda, 6251. Tan 3399 para push back, acionamento 08. Autorizado, Tan 3399, chame táxi. Autorizado, Tan 3399. bom dia, tá? 3149, sente da informação, ponto 2340 Guarulhos. Na 3149, prepara da El, Guarulhos. Tá dando código com 3149. 3319 para o táxi, com 3h40, 1941 Galeão. Tá 3399, autorizado táxi para o ponto de espera do sino 0, via Pátio, táxi Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste no 014. Pátio Índia, chama a torre 1895, 1014, tá 3399, obrigado, bom dia. TAM 3149, pronto, sobe. Pronto, TAM 3149, autorizado Guarulhos, via Upsilon no 0, Taubaté, conforme rota, nível de voo 340. Decola da pista no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Modiva. Aciona 5157 e controle Salvador, fere 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upsilon 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita após da El Leda Montiva, 5157, 1198 ao controle TAM 3149. Correto, TAM 3149, chefe para a pista de estacionamento. Chamará. Salvador, bom dia, Oceano, Oscar Nova Lima. Prossiga, Oscar Nova Lima. Oscar Nova Lima, para reporte do PAC 3, para o Singer, posição 05 do PAC principal. Está autorizado o início em reboque, reporta para ingresso no PAC principal. Oscar Nova Lima, ciente, iniciando reboque, aguardando para ingresso no PAC principal. Pode ser uma oficina para o CNMA2 embora? O chamado é 2 segundos, chama o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 125 decimal 1. 128 decimal 1, grato, 625. 399, decolada 244, chama controle Salvador, 119, décima 8. 198, controle, agora está 3399, obrigado, bom dia. Bom dia, 3399. Tetra 3399, contato radar em decolagem, suba para nível de voo 340, via saída da EU. 340, tem uma visão do setor, pode voar para onde lembra? Perdida 3399. Confirmando, autorizado para onde lembra, né? Afirmativo. Frente para onde lembra, 3399. Solo, Oscar 9 Lima, aguardo a autorização para ingresso no pátio principal. Oscar 9 Lima, autorizado o pátio principal, Inguês 5, reporta o término. Oscar 9 Lima, ciente, reporta o término do reporte. Serra do Reboque, na ponte 05, grato, bom dia. Ciente, Alto Novembro Lima, bom dia. Salvador, é o TAM 3399? Sim, é 3399. Tem a possibilidade de falar com a Adenar Concentro, a gente voa um monte de você, senhorita. Olá, gente. 3399, diretamente ao centro Recife. Frequência no 28 decimal 8, alterna no 25 decimal 1. 1288125, obrigado. Autorizado, TAM 3149, chame táxi. Chama táxi.